Me deixe sonhar em paz. Quem és tu pra me julgar? Me deixe em paz que eu tô de boa. Enviado por Deus, nada acontece à toa. Mensageiro da favela, a maioria vai agir. O tal primeiro emprego não resolveu por aqui. Passou, me cadastrei, de nada adiantou. Outra vez só enxame, clima desesperador. Tem mano que não engoliu, tem deles que enquadrou. Mas um pai de família do gueto não se pregou. Motivo que eu tá rimando, cobrando informação. Me deixe sonhar em paz, prosseguir na minha missão. Pra você que diz que rap é o som de marginal, venha se ter o vetor de esgoto que passa no meu quintal. Muito fácil criticar, dizer quem escuta é só ladrão. Pro tiozinho nunca falta o dinheirinho do pão. Rap é a voz do povo que cansou, não aguenta mais, mano. Não entre em pânico, se acabou o gás. Batalha, corra atrás, né? Fé que Jeová é mais. Não se entregue pro sistema mal do satanás. Se afaste das drogas, esqueça, vença o álcool. Procure informação que salve e nos leva pro alto. Tenho dentro de mim que quem com Deus tem compromisso. Constrói a vida eterna e elimina qualquer vício. Encara a realidade, vamos enfrentar sem medo. Já me subi no rap, não posso parar no meio dos malucos. Louco no Ambrose, no meu pico é suspeito. Nem venha me intimidar, bagaço gesta é defeito. Não devo nada pro mal, prevaleça a união. Ô boy, sem culpa eu, se eu nasci revolução. Se invejoso me alcançar, vai nascer outros irmão. Na favela é assim, vai um vem outro na missão. Não sou dono da verdade, nem muito menos perfeito. Mas rap é o som da paz, eu vou provar de qualquer jeito. Quer sossego no momento, vai escuta rap good. Olho grande é doença, humildade é saúde. Zé Povinho faz o teu, vai cuidar da tua vida. Me entregou, foi ignorante. Foi dizer que eu rimo gira. Canto da maneira que meu povo raciocínio entende. Quem passa não é você, sofredor sempre é a gente. Te convido a passar uma noite aonde eu tô. Quantas vezes já presenciei cena de terror. Só não sei quem atirou, minha visão foi desviando. E tá do certo, quem comenta crime tá errando. Aqui a noite é curta, às 19 tá esquisito. Morro da cocada, ladrão, esse é meu pico, verme. Pipoco, inseto desceu no esgoto. Quem vai pela cabeça de comédia é piolho. É fácil falar por trás, venha dizer na nossa frente. Sou mais um guerreiro do neurônio subconsciente. Com o dedo cobrador, vingo através da letra. E o cu não entendeu, disse outra coisa. O cabueta, se saia da minha quebrada, melhor pra mim, pra você. Não raciocina o que eu digo, é fã do KLB. Não sabe o que é uma preta, então larga do meu pé. Meu sonho é fazer rap, seja o que Deus quiser. Não falei mal do forró, você não entendeu direito. Luiz Gonzaga, Dominguinho, Nordeste, Alcimar Monteiro. Isso sim é forró, o shot baião do sério. Hoje tá tudo invertido, tá forró moderno. Que só mostra safadeza, mistura paixão nas frases. E o povo na favela passando necessidade. DVD foi produzido, o povo gosta, é invertido. A loira tira a roupa, quem faz striptease. Na frente das crianças, pura baixaria. Essas porras só aumenta e soma na pornografia. E o Projado criticou, vou ver se ele repete. O prego nasce na favela e fala mal do rap. Só porque sou realista, caminhar feto não pode. Nem penso que sou muito gueto, apanhar porque sou pobre. Nasci pra representar Alagoas, Brasil. Raramente a gente vê ser condenado Mauricinho. Só meu povo que faz mal, eu e tu é inflator. Quantos filhos de papai do Robin me enterrou. Pelo dia, bola de blaze, à noite em quadros gol. Só o pobre que é o suspeito, a nossa guerra começou. Tô no século 21, 2010, eu não sou mudo. Querer prender meus pensamentos, tio, é absurdo. Se for treta, vai ser treta, todos gostam do sossego. Como é que vai ter paz, sem lazer, sem emprego? Pelo gel da Lagoano, nós não estamos informados. Porque o nosso estado foi o mais prejudicado. Favela quer trabalhar, todos precisam comer. Vários que devem a justiça, aqui comanda o poder. O bem é pra sofrer e o mal é pra vencer. Uma coisa gera outra, aí é treta de fuder. Não paro de escrever, nem me peça pra fugir. Vou rimar a realidade do povo daqui. Procure a paz no Brasil, capital, Marcelo, tão esquecendo. Somos todos filhos de um pai só. Todo dia cai irmão, tristeza e cena de horror. Brasil, sobrevivência, capital, interior. Coisa ruim não dominou, mas as famílias se tretou. Como é que tá de lá de cima o nosso criador? Que morreu por todos nós, criou o humano sem maldade. E hoje vê o filho dele na perversidade. Autoridade quer saber quem é que faz letra de rap. Eu tô aqui pra assinar, não vou temer. Sou Alex, favela, cabra da pet, skatista do Nordeste. Nem com sangue bata na canela, desistiu do rap, dá um tempo. Me esquece, vê se pá desaparece. Tua presença causa estresse, na minha ideia tu não cresce. Jogo doido, covardia, tô ligado qual que é. Cocodrilha, hack irmão, tio quebre da pontapé. Por micharia qualquer, seu dinheiro não me compra. Melhor escrever um sonho do que tá metendo bronca. Nossa ideia é uma bomba, a caneta é o meu cano. A munição é a união com as mina e com os mano. Marcha ré, não tá pegando, piso fundo, sai da frente. Rap na festa dos loucos, só maluco consciente.